pele é Luanda, antes Sara Luanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro e bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. Já era bem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Tô vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Cês veem o golpe, eu vim sabotagem. Mil orixás do panteão, bravo. Mato o colono, pô no fim igual leão de sapo. Luciano grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio é vibrado, de corte, doce ave. Aí o tipo sai em pouco, 10 mil pouco. Ancestrais aplaudem, gravem, tá nem rir sem conto. Memória longa, pavio curto nesse approach, pá. Digam que o Zika voltou tipo Macá. Com a garra, frieza, mano, se abarra. É pesada, certeza, é volta. Tipo Pantera Negra, eu voltei. Tipo Pantera Negra, com a casa, o frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, eu voltei. Tipo Pantera Negra. Agora em Milagre, ela adora Milagre. Brota na base, bem Nicki Minaj. Hora é Mirage, jato miragem, com os alto. Senhor Spock é o ponte, igual Lanterna Verde. Eu tô bem super choque. Um novo mar vermelho, uma nova travessia. Pro povo tem reis no espelho, minha caneta cria. Rua, o tem Superman, mas tecnologia. Simbólico tipo um guia, na madrugada fria. Vim esmaga boy que debocha da cultura black. O Kasparov abrindo a mate, assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vende Stanley, o Spike Lee, vem Bruce Lee. Tô levando o Brasil, é estilo Maurício com Cruze. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena. Na dúvida, chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda. Fluxo do tempo, tipo sample, tipo Buda. Amor vai encher meu livro, tipo Gabo não Neruda. Quem casou com a tempestade, não se liga em guarda-chuva. Chama assim, ó. Guarda a razão, frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza. E a noite de hoje fique gravada eternamente em nossos corações, certo, mano? Pra que a gente saiba que a liberdade não é permanente. A gente sempre teve que lutar por ela. E a gente vai continuar lutando por ela. Que nem um trator, sai da frente. Com a casa, frieza, mano. Java é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, eu voltei. Tipo Pantera Negra, com a casa, frieza, mano. Java é pesada, certeza.